Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. É na palma do pé. Do meu lado direito está o Lucas. É na sola da mão. E diretamente do Japão está o Jefferson. É, aquele jogo do Dillon, ele não é famoso porque é ruim, viu? Ah, Jefferson, era pra você ter continuado a música, cara. Ele repetiu o que eu falei de novo. Essa semana, eu acabei as primeiras semanas de provas da faculdade, que aí vai vir uma segunda depois aí, mas a gente ignora, por enquanto. E eu percebi, nessa semana, momentos de cola, né? O famoso momento de cola da faculdade. E eu fico indignado, assim, pessoalmente, é que eu sou meio bobão e eu não consigo colar. Eu fico nervoso, eu não consigo colar em nada. E aí eu vejo os caras, mas eu fico indignado como que um cara é capaz de chegar e não assumir a própria deficiência, sabe? Quando eu tiro um zero, eu levanto até o FacCast. Ai, meu Deus. E vocês já colaram? Vocês acham colar na faculdade de boa ou vocês são um dos caras extremos que chega e fala: pô, mano, se você cola, você não pode reclamar de político roubando, por exemplo? É, meio polêmico. Tipo, eu já colei no ensino fundamental, mas assim, eu nunca colei pra mim. Por um acaso, eu sempre meio que passei cola pros outros porque eu queria meio que me enturmar, sabe? Aí por um acaso eu passava cola, mas eu não garantia que tava certo. As pessoas pegavam de mim porque eu tinha óculos, só por causa disso. Mas eu acho errado colar na faculdade, especialmente na faculdade, né? Não só errado na questão ética, mas tem tanta oportunidade de você fazer um milhão de coisas pra você estudar, sabe? Normalmente você faz lista pra você ir bem na prova e etc. Então, e você tá estudando teoricamente pra você especializar em um determinado assunto, né, mano? Se você tá na faculdade só pra passar, eu acho já meio zoado. Pra mim, colar na faculdade não é ilegal, diferente de você roubar, sei lá, de político ladrão. Então eu acho que a comparação extremista que o Jomon fez, acho que não cabe, porque não tem nenhuma lei que tá proibido, sei lá, colar na faculdade. Mas só que nos códigos da faculdade fala, se você pega em costa, é expulso. Não seria uma entre aspas, lei? Não é uma lei. Isso é um regulamento da faculdade, diferente de lei. Ninguém votou aquilo, simplesmente você assinou pra coisar, mas aquilo ali, você falou exatamente o detalhe, se você for pego. Se você não for pego, não tem problema. Mas, Jefferson, convenhamos que, por exemplo, num curso igual o seu, o Jefferson cursou direito, né? É mais embaçado se você pegar alguém colando, mano. mas assim, moralmente é claro que é errado. Só que, não que eu incentive isso, mas tem pessoas que colam e elas colam bem. Tipo, tem gente que consegue trazer, sei lá, a matéria inteira num paninho, num pedacinho de caneta, tipo, coisa. Eu acho que, entre aspas, por mais, pelo viés imoral que isso seja, ainda tenho alguma habilidade pra você colar, mas acho que isso aí é uma coisa moral de cada um. O cara tem mais esforço pra fazer a cola do que ele teria esforço estudando, sabe? É engraçado. Eu acho que tem técnicas pro, no mínimo, o professor montar uma prova que seja, mesmo você colando, você não vai conseguir passar direito, sabe? Em prova de matemática, cálculo é bem mais difícil você acontecer esse tipo de coisa, porque você tem que provar lá que você sabe o que você tá fazendo, não tem jeito, não tem como colar. Mas apenas provas que, sei lá, dissertativa, alguma coisa assim, que é mais embaçado, ou múltipla escolha, né? Já tive professor que deixou levar, assim, tipo, o que você quisesse de cola. Eu juro pra você, ele chegou: ó, gente, o que vocês quiserem trazer de cola pra prova, pode trazer. Só que aí era sinal que a prova era super fodida, né? Isso que é foda. Cão na prova, sim. Então, eu já tive um professor uma vez que ele fez uma prova tão foda que ele saiu da sala. Ele falou: ah, faz aí do jeito que vocês querem. Saiu da sala. E a prova tava foda pra caralho. Não dava. O pessoal mesmo perguntando um pro outro, assim, não dá pra resolver. Tava fodida a prova. E foi isso. Então, eu acho que tem meios de combater esse tipo de cola, etc. E essa é uma dessas maneiras. Fudendo todo mundo. Fudendo todo mundo. Pra quem achava que o Labo tava morto, eu sinto muito em informar que a gente vai ter outro kit aí. Eu pensava que você ia fazer alusão a Choque de Cultura. Ah, o quê? Choque de Cultura? Eu pensei que você ia falar: achou errado, otário. Eu não conheço, eu tô por fora disso aí. Nossa, você tá fora da internet então, cara. Vai, vamos continuar. Bom, a gente vai ter o terceiro kit do Labo. Ele vai ser sobre veículos e ele vai sair lá pela metade de setembro. Ele vai ser parecido com um kit de robô, no sentido que vai ser mais um jogo elaborado do que vários minigames que tem no kit variado. Só que diferente do que do kit de robô, você vai ter mais de um equipamento dessa vez. Você vai ter tipo um volante que você consegue controlar um carro, um joystick parecido com aqueles do Atari para controlar um avião, e seja lá o que for, eu não consigo descobrir o que é aquilo para controlar o submarino. Vocês acham que tá mais elaborado que os anteriores? Chamaram a atenção de vocês, esses equipamentos novos? E aí? Eles são três separados, mas só que eles são meio que um só, porque você consegue puxar, né, e encaixar no outro, né? Eles meio que... Não. Você viu não o submarino? É? Que é o Megazord? Não, cara. Mas é aquela coisa assim, pelo que eu entendi, você puxava, encaixava em outro boneco, e aí o bicho se transformava. É, acho que você encaixa o controle, mas pelo que eu vi do submarino, é duas rodas numa caixa que ele gira, o volante é um volante literalmente, né? Mas não tem uns espaços pra se colocar, que meio, sei lá, não tem uma caixa de papelão que você puxa essa caixa e encaixa no outro? Porque, aparentemente, você vai ter um mundo aberto, né, o jogo em si. Sim. Vai ser um mundo aberto, e aí quando você quiser mudar o que você, como você está explorando, você puxa lá o controle, encaixa em outro lugar, e aí o carro vai fazer o change. Eu achei que pra mim era tudo um grande brinquedo separado entre as partes. Sei lá. É basicamente isso. Você tira o Joy-Con, se você colocar no controle submarino, ele vira um submarino. É, e só por isso eu já acho bem melhor que o do kit robô, né? Que é aquela geringonça pra equipar e é meio complicado. Vocês gostaram desse negócio? Que assim, eu, pessoalmente, eu achei... Foi o primeiro que eu olhei e falei, pô, parece que é muito divertido jogar isso aí. O jogo pareceu assim, se ele fosse vendido sozinho, eu tava até pensando pensaria em comprar, se ele fosse mais baratinho. Porque ele parece interessante o negócio. Então, mas sabe o que acontece? Esses kits de controle que tem volante, né, tem o câmbio da marcha, etc. Eles já existem, porra, desde o PlayStation 1, né? O negócio deles é que eles tornam o jogo mais imersivo. Então, normalmente o volante ele é mais parecido com o volante de carro mesmo, o câmbio, o pedal do acelerador, etc. Nesse caso, eu achei estranho ser de papelão, né? Porque, eu acho é meio complicado, eu tenho medo da fragilidade do negócio, sabe? Vocês têm que me falar, vocês têm Labo aí. É que você vai pisar, né? Como assim, cara? Ah, é meio complicado. Às vezes tem um momento mais que eu boto mais pressão no volante, né? Porque eu tô com as duas mãos segurando, eu acho mais complicado, né? E fora que a imersão vai pro caralho, né? É papelão, continua sendo papelão, mas pra mim é o suficiente pra suportar, sei lá, jogatinas. É claro que você não vai lá e dá, sei lá, um mega pisão no coisa pra arrebentar, mas acho que se você, do jeito que a gente provavelmente aqui a maioria trata com cuidado os consoles, não vai ser nada que estrague rápido. É, e pelo que eu joguei do kit variado aqui, é bem resistente o Labo, sobretudo o que a gente conversou já nos casts anteriores, né? Eu acho que a fragilidade não é um problema muito, assim, forte aqui. Você tinha que ver o pessoal pescando com a vara. Meu Deus do céu, parecia que ia atirar, tipo, sei lá. Puxava com toda a força, achava que ia fazer diferença no jogo, tipo... Ó, eu nunca segurei um Labo na mão, né, um desses kits. Eles têm reforço? Vocês acham que, por exemplo, se eu fizer pressão na mão, ele vai acabar amassando? Ah, se você apertar, lógico que vai, cara, mas tem que ser muito retardado, sinto muito. É, eu tô segurando o volante, cara. Não, mas você não precisa apertar as mãos, você não tá, assim, fazendo exercício de musculação pro negócio pra quebrar, entendeu? E também não é um jogo de corrida, né, é um jogo de exploração mundo aberto, imagino que ele não vá ter muitas emoções, assim, nesse sentido. Mas aí é que tá. E se eu comprar esse kit pra jogar Mario Kart 8? Aí o Labo durar... Então, não, mas o Labo quanto tempo ele vai durar, entendeu? Essa é a pergunta, porque Mario Kart 8 você está passando por alguns momentos de estresse. Ah, cara, Mario Kart 8 já tem aquela anteninha que faz você não sair da pista. Acabou, você não vai precisar se esforçar muito. Só acelerar? Só ficar com o volante acelerando? Não. Nossa, que diversão, hein, velho? Não, você... Então, eu acho que é assim, né? Eu acho que dura o suficiente. Acho que, tipo, por ser papelão mesmo assim, acho que você não vai ter tantos problemas. É claro que você tem que tomar cuidado, mas Em geral, ele aguenta. E eu concordo com o Jomon. Os jogos em si pareceram divertidos, né? Eu acho que, sei lá, aquele de você um controlar o volante do carro e outro ficar atirando como se fosse um manche de avião, eu achei bem bacana, assim. Então, mas não são minigames, né? É o mesmo jogo. Me pareceu um jogo meio sandbox, assim, que você tem uns objetivos específicos. Meio que você tá explorando, entre aspas, a Wuhu Island, mas não é a Wuhu Island. Essa porra. Eu achei. É o Uhu, não é? É Uhu Island? Sei lá, foda-se. Não faz, né? Eu achei realmente bacana. Eu acho que eles capricharam, porque você consegue até tirar uma motosserra assim do carro e cortar a árvore e jogar bomba. É, Speed Racer, isso, né? É engraçado. Você consegue até com o submarino abrir umas gaiolas pra pegar tesouro. Parece que tá, assim, mais caprichado. Mas a gente tem que lembrar que não é tão profundo, né? Eu acho que o propósito do Labo é a imersão de montar com uma coisa não tão profunda no jogo. Então, esse tipo de kit, me pareceu ali que ele já vem alguma coisa meio previamente montada, né? O Labo você pode customizá-lo, né? Você pode transformar, de repente, a sua guitarra em alguma outra coisa, né? Você pode mudar como se fosse um Lego se você tiver uma habilidade, né? Nesse tipo de kit você não tem uma customização tão presente. Eu acho que, não sei, o que me pareceu é que ele foi feito essencialmente para se controlar veículos, né? A não ser que você queira, de repente, fazer um vídeo jogando Dark Souls jogando controlando volante, sabe? Dark Souls com aqueles robozinhos andando do lado do kit variado, né? Eu fazia isso jogando GoldenEye no 64, achava mó divertido, velho. Então, meu ponto é, esse kit ele é muito específico, e ele é específico determinante para esse tipo de jogo, que é, você tem três tipos de veículos e o kit inteiro ele vai compor para você controlar os veículos que estão presentes nele, né? A não ser que, obviamente, vem um Diddy Kong Racing, que aí você vai poder controlar carrinho e avião também ao mesmo tempo, né? Oh, mas o Mario, se eu não me engano, eu não sei se eu tô certo, né? Mas eu acho que eu vi gente com o kit do robô fazendo tipo minigame de ritmo, sabe? Que o cara estica o braço pra direita e pra esquerda, ele se mexe e ele consegue fazer um minigame lá que o cara criou. Eu acho que todos os kits têm aquele garage lá pra você customizar minigames. O que você iria customizar com esse tipo de coisa, desse tipo de Labo? Cara, você pode fazer um minigame assim, que você é um quadradinho, aí vai vir nos obstáculos, você vira o volante pra direita e desvia, entendeu? É coisa simples. Você pode até fazer... Cara, você pode fazer notas musicais com o volante, que quanto mais você gira pra direita, mais vai subir na tonalidade, entendeu? Mas a nossa tarefa não é isso, mas os caras têm imaginação, uma hora eles vão fazer alguma coisa. A tarefa não é da gente que não tem, né? É que eu acho que são coisas diferentes, acho que customizar... Bom, pelo menos customizar é só pintar, só botar tape no Labo. É só, entre aspas, colorir. A criação, acho que é o Toy Con Garage, acho que cada kit tem o seu e é meio que qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, você pode fazer o que você quiser com isso. Sim. Então, acho que são coisas diferentes, mano. Então tá, olha, por 60... O preço, o kit, ele custa $69. Vocês comprariam por $69 esse joguinho de carro? Pô, se eu morasse nos Estados Unidos, eu comprava, né? Idem. Esse aí foi o que mais me deixou interessado dos três até agora lançados. O joguinho de carro, não. O pacote inteiro, né? Pra mim, tipo, da experiência do Labo é montar, criar, sei lá, fazer qualquer coisa e também jogar. Montar uma vez e depois você joga. Mano, colar o adesivo do Match 5 aí no negócio vai ser muito louco. Ah, sim, você pega uma caixa de papelão do supermercado, senta dentro dela, coloca o volante e você vai ficar lá. E deixa sua mãe passar no seu quarto pra ver o que vai acontecer. Vai achar normal, né? Eu acho que depois de tanta coisa aí, tanta decepção que a gente traz, né? Essa semana, a THQ Nordic lançou um trailer de This is the Police 2. Alguém assistiu esse trailer? Não! Então, ainda bem que vocês não assistiram, porque não assisto, só tem spoiler do jogo. Tipo, não tem como apresentar o jogo, porque é simplesmente uma história contada. O motivo que eu trouxe esse assunto é porque, acho que mês passado, acho que tinha uma promoção, eu comprei o primeiro jogo. Aí, sei lá, falta de tempo eu fui deixando, e essa semana eu peguei pra jogar. É, qual o gênero dessa porcaria aí? Porcaria no sentido geral, né? Essa qual o porcaria, o cara não viu o trailer e tá assumindo que o negócio qual é o gênero do, qual é o gênero do jogo, Jeff? Eu classificaria como um jogo de simulação. Você é um policial precisa se aposentar e tem que fazer, tipo, o seu pé de meia. E o jeito de fazer isso é gerenciando o departamento de polícia. Eu pensava que era o tráfico de drogas, mano. Não, pensei que você ia ter que assinar o formulário de aposentadoria. Aí você fica tomando uma serva e vendo TV todo dia. Vai na fila do INSS, aí fica 2 horas lá. Aí cai no metrô, né? É meio que quase isso. Na verdade, você tem que gerenciar as pressões populares, assim. Você começa esse jogo e você começa a receber pressão de todas as minorias ou de todas as maiorias, de tudo quanto é coisa no mundo. Você tem os policiais e você tem os policiais classificados por estrelinha. Eles não querem saber se o policial é bom, se é ruim, se é coisa. A única pressão que eles pedem é falar, contrata fulano X, ou contrata fulano Y, vai vir um embaixador de um país asiático, você precisa ter 10 policiais asiáticos nesse dia. É tipo, você não tem meritocracia nenhuma, você simplesmente julga alguém pela cor do pé, velho. Tá, deixa eu entender o jogo. Você contra um departamento de polícia. Aí chegam causas, alguns eventos particulares que são pessoas reclamando, são grupos específicos de pessoas reclamando. Então tem mulher reclamando que tem pouca policial feminina, ou tem algum efeito, sei lá, o Papa tá vindo e tem que ter policial que fala italiano, não sei. Aí você tem que gerenciar o seu batalhão, é isso? Tem que controlar as pessoas ali, contratar ou demitir pessoas, é isso? Isso, na verdade você tem que, você seleciona, sei lá, vai ter casos de polícia que você vai ter que, entre aspas, resolver, aí mandando, sei lá, escolhendo cada policial, sei lá, pra cada tipo de situação, e alguns casos de investigação também, que você vai ter que decifrar as coisas de, sei lá, a cena do crime, com vários quadros que, tipo, seus detetives te trazem, e é tudo baseado nisso, mas pra mim, assim, entre aspas, a complicação do jogo se baseia em vários pedidos de, tipo, você tem, sei lá, a sua party normal com seus policiais que você gosta, e de repente você tem que sacudir de tudo cabeça pra baixo, porque algo aconteceu e tipo, é algo alheio, tipo, pressões políticas. Entendi. E tem casos de corrupção no jogo? Sim, você tem um prefeito, o prefeito fica te pedindo, às vezes você... O objetivo do jogo é você conseguir 50 mil antes de se aposentar, acho que, sei lá, você se aposenta em 90 dias. Independente das suas ações, se elas são boas ou ruins. Isso, quando você, sei lá, manda 2 policiais pra pegar, sei lá, e aí eles acham um tráfico de, sei lá, encontram cocaína, você pode pedir pra máfia vender ou deixar... Ah, então é, viu? O tráfico de drogas que eu falei mais cedo aí. Nossa, esse jogo é polêmico. Polêmico aí, mano. É um jogo bem polêmico, assim, é um jogo, assim, diferente, eu não esperava. É, você, sei lá, você pode criar um alarme falso e matar 3 policiais. Aliás, foi assim que eu consegui, tipo, eu achei... caralho! Nossa, ai, mano. Meu Deus. Eu acho que alguns anos atrás esse jogo não seria aceito na eShop, cara. É, não, como é que ele passou, né? Como é que a Nintendo aprovou essa merda? Na verdade, eu tava jogando com minha namorada, esse jogo é em português, viu? Aí ela tava vendo junto, né? E ela falou, sério mesmo que você vai mandar os caras pra morrer? Eu falei, cara, eu não tenho como atingir 50% de... Tem que dobrar a meta, né? É melhor diminuir os policiais, foi essa a solução. Caralho, velho! Nossa, mano, tem que cumprir meta aí que se foda, né? Aí é de cada um, né? Esse jogo, sei lá, pra você ter um certo sucesso, você tem que sujar as mãos, né? Mas fica a recomendação, então, desse jogo, Jeff? Eu recomendo, mas, assim, você tem que ter estômago forte pra você, sei lá, ou gostar desse tipo de coisa, de entrar na polêmica e que se dane, velho. Isso aqui é só um jogo. Ó, e o Jeff já deixou a dica dele pra vida, né? Pra você atingir o sucesso, tem que sujar as mãos. isso é foda. Como toda semana, a gente não pode deixar de falar de Pokémon de alguma forma, né? Semana passada a gente falou da nova geração, a gente vai voltar a falar de Pokémon Let's Go porque tivemos algumas novidades esta semana. Essas novidades elas foram pequenas, assim, foram poucos detalhes, mas pra nós, principalmente pra mim, que sou meio fissurado, eu fiquei caçando pelinho em ovo ali pra ver o que ia falar, e tem algumas coisas que eu gostaria de discutir com vocês, tá? Um dos detalhes que surgiu aí, acho que veio da minha entrevista até com o Masuda, mas apareceu em uma das screenshots, nem japonês, na Famitsu, é que agora os ginásios eles vão ter alguns requisitos para você enfrentar o líder ginásio. Então, se você vai enfrentar o Brock, um dos requisitos é aquele carinha da porta do ginásio que fala para você, agora ele vai ter uma utilidade maior, né, no jogo, ele fala, olha, você precisa ter um Pokémon do tipo água ou do tipo grama para você poder enfrentar o Brock. Mas não é uma dica, você realmente precisa ter na sua party antes de você enfrentar. Tá. E parece que vão ter outros tipos de requisitos, assim, pra enfrentar os líderes de ginásio, né? Mas eles mostraram isso na E3, acho. Mostraram? Acho que não. Não, na E3 não mostraram, não. Não é possível, cara. Não, então, é porque na E3, quando ele fala, ele só fala, ah, ia ser legal você ter um Pokémon do tipo água pra ir pra esse ginásio, mas até ali parecia só o comentário padrão dele, né? Que é aquele personagem pra dar dica. É, eu não sei, mas... Você não sabia que ele bloqueava se você não tivesse. Eu achava que já era assim, mas tudo bem. É, então, e eu queria saber de vocês, se vocês acham que é uma mecânica legal, porque, por um lado, você cria mais restrições, né, cria uma dificuldade um pouco maior, né, apesar de... Na verdade, você facilita, né, porque você tá obrigando o cara a ir com uma party eficiente, né, com pokémons que sejam eficientes. Então, aí que tá, ou tem esse outro detalhe, né, que aí você tá ajudando, você tá criando uma facilidade pro jogador. Eu já acho que é um pouco perda de tempo, porque às vezes eu vou estar na frente do ginásio, eu já vou querer enfrentar ele, aí eu vou ter que sair... provavelmente você já vai ter o tipo de Pokémon, né? Eu tô prevendo isso. Não sei, porque... Vamos considerar. Qual outro tipo de Pokémon você vai conseguir capturar antes de Pewter, né? Ou naquela outra rotazinha, pra você conseguir enfrentar o Brock? Ele pedia... Ah, deve ter uns Oddishes no caminho. É, então, não tem Oddish. Não, então, mas provavelmente então eles mudaram a... Acabou o jogo. Você chega no primeiro ginásio do Brock e você não consegue terminar o jogo. Pronto. O Mario descobriu um bug... Que não perceberam até agora. Então, o que a gente pode supor é que realmente eles vão mudar os Pokémon que vão aparecer em algumas rotas, né? Provavelmente. Ah, mas tem já um mapa com os Pokémon mais ou menos onde eles vão aparecer. É, eles lançaram ali, mas tá igual como é dos jogos antigos. Eles não vão dificultar tanto assim, Mario. Aquilo é pra facilitar. Se eles vão pedir um tipo de Pokémon e você não tem a possibilidade de encontrar o Pokémon por perto, meu, é um tiro no pé duplo, né? É, não faz sentido. Eu acho que Game Freak sabe isso, o mínimo, né? Assim. Então, alguma coisa vai acontecer ali pra você ter um Pokémon específico ali. Eu acho que o jeito que tá estruturado o jogo, a mecânica, é pra você coletar tudo quanto é coisa. É impossível você chegar no ginásio e não ter o tipo. É, foi porque, o que eu comentei. Tipo, o jogo é pra você ficar capturando sem dó. Então, não necessariamente você precisa até usar esse Pokémon. É só uma coisa que ele vai pedir. E tipo, pra facilitar, é pra ajudar. Mas eu acho que isso é um detalhe tão pequeno. E tipo, eu acho que todos os ginásios, eles não vão pedir muita coisa. Eu acho que é só um... É tipo um requisito básico. Tipo, tem três Pokémon que... Tem três tipos, assim, que os caras pedem. Porque eles normalmente vão pedir todos que é fraco, né? Que, na verdade, que é forte contra o tipo do ginásio. Então, tem bastante tipo que é forte contra os vários. É, depende, né? Se você chega no ginásio psíquico, que Pokémon que você vai poder ter pra enfrentar? Só o... Não. Mas as restrições não são só por tipo. Eles estão falando que podem ser por level, pode ser por quantidade de Pokémon na party, pode ser por várias coisas, né? Eles vão criar... Ou pode ser simplesmente uma outra quest. O que a gente conhece até agora é o do Brock. Cara, imagina se eles põem um ginásio que pede Pokémon Dragão no começo. É, eu acho que isso, assim, isso pra mim só é um problema pra quem gosta de, sei lá, jogar Pokémon com aqueles, com certas barreiras, aqueles desafio autoimposto, né? Isso, agora de resto, pra quem tá jogando, provavelmente já vai ter o jogo, e pra quem não sabe jogar, vai tá tudo aquilo ali mastigado. Oh, mas eu acho que Jeff... Faz sentido esse negócio do Nuzlocke, porque como você vai poder ver os pokémons do mato, você pode selecionar. Porque o Nuzlocke, a dificuldade era que você encontrava um pokémon aleatório e você era obrigado a capturar ele. Ah, não, mas tem várias coisas, tipo, seu pokémon morre, você tem que dar release. Ou isso de menos, morrer é foda, hein, o pokémon desmaia, né? É, então, o pokémon desmaia, você considera que ele morreu, dá release, tem várias coisas, não é só isso. Você inventa a regra, e aí essas regras você vai... Ah, só tem um pokémon, por exemplo, só o primeiro pokémon que brota você pega, foda-se como vai ser as regras. Ah, eles vão adaptar, provavelmente. Vão se limitar, e aí exatamente isso aí impede que você limite o jogo, do jeito que você quer, né? Será que tem Nuzlocke no Pokémon GO? Nossa, aleatório, né? Só pode colocar os ginásios do primeiro Pokémon que você viu, né? É, só pode jogar no seu bairro, pensou? Ah, mas é, na teoria é bem fácil, é só você jogar com a Pokémon, com o reloginho lá, você vai capturar e você não vai ver. Olha só, o que eu fiquei entusiasmado dessa possibilidade de ter restrições, né? Primeiro, eu acho que a Primora você deixa um certo nível de dificuldade porque os ginásios por si só eles são fáceis, né? Então você cria alguma coisa ali um pouco mais difícil. Segundo é, você tá unificando um sistema que eles criaram no Pokémon Sun, que é um sistema, alguma coisa de questzinha lá, por mais que eu ache bobo, como eles fizeram em Pokémon Sun, né? Sei lá, você vai criar comida ou você vai colher comida da floresta e dar pro Pokémon lá, né? Ou você vai dançar. É, por mais que eu ache algumas coisas bobinhas, se você unificar com esse sistema de ginásio, eu acho que pode até ficar legal, entendeu? Você tem uma mini quest pra aí sim você ser aprovado aí e pra enfrentar o líder de ginásio, né? Mas já tinha essas mini quests, cara. Você chega lá no ginásio de choque do Surge, você tem que ficar procurando em lixo aquelas porcarias aleatórias. Sempre teve essas palhaçadas. Não, mas aí é lá dentro do ginásio, eu acho. Agora você tem quest até pra entrar no ginásio, ó. Eu acho interessante isso, né? É como se o líder de ginásio tivesse que ter a sua aprovação, entendeu? Fora que no Brock não tem esse tipo de coisa. Ah, lógico que tem. É você desviar de dois malucos lá numa curva. É, e chegar a 10 mil anos luz ali no Brock. Eu sempre vou reto porque eu enfrento todo mundo. E outra, eu acho que nem eu falei pra vocês, muitas coisas em Pokémon, elas são dadas de graça, né? A gente já discutiu isso várias vezes, mas isso desde o começo da série. É, menos o jogo, né? É, no Pokémon Yellow você ganha o Bulbasaur, o Squirtle e o Charmander de graça falando com os NPCs, né? Em uma das screenshots aparece, eu vou chamar de policial Jane, né? Jane, ou oh Jane, Joy, eu não sei se é, o nome é Nossa, Jane. Mano. É Jane sim, e aí é o Joy então. Mas canonicamente é Jane, no jogo é Jane também? Eu acho que nesse é porque é baseado no anime. Então a gente vai falar da Jane. A Jane que te dá o Squirtle quando você chega em Vermilion, né? Isso desde o Pokémon Yellow. Em uma das screenshots que apareceu, ao invés de você ir lá falar com ela e ela te dar Squirtle, aparece uma imagem dela falando que um Squirtle roubou uma casa lá. E tem um Squirtle por perto ali escondido. Não, ele não tá falando na frente do Squirtle? Eu achava que ela tava olhando pro Squirtle até. Ah, então tá falando pro Squirtle. Mas o detalhe é que vai ter pelo menos uma ceninha diferente pra você falar ali com o Squirtle. E pra você obter o Squirtle. Então eu tenho a expectativa que vá ter algumas mudanças desse tipo e que talvez dificulte. Talvez tenha uma mini quest pra, no mínimo, você sentir, sei lá, uma sensação de recompensa de ganhar o Squirtle, sabe? Sei. É, bacana. Se tiver esse tipo de coisa, eu vou ficar muito feliz. Por sinal, vai aparecer a Jessie James, né, com o Meow. Vai. Aparecer uma das screenshots também. Pra mim, quest em Pokémon, muitas delas não é dificuldade. Pra mim, é barriga pra você fazer o que você quer. Mas você não cria mais afinidade com o jogo? Você tem mais historinha, você... É, na primeira vez, sim. O problema, eu acho, é que assim, vai que nem no jogo que pra mim teve mais quest, o Samun, tem quest pra fazer tudo. Na primeira vez que eu joguei, eu gostei. Quando eu fui repetir a dose no Tração e Ultramon, eu queria dar um tiro em todo mundo. Então tem esse... Porque você olha e fala, eu sei o que vai acontecer e eu sei que isso aqui é super bobinho. Então, eu queria dar o tiro da primeira vez que eu joguei o jogo. Então, aí vai varia a vontade que você vai querer dar o tiro, mas uma hora o tiro vai querer sair. Então, eu acho que só dá uma barriguinha. Se for uma quest rápida, você só lê o negócio e manda ok, beleza. Mas se você tem que... Ah, tem que subir, sei lá, toda a porcaria da... Tem que voltar pra Cerulean, sei lá, volta pra Vermilion, volta pra Cerulean, volta pra Vermilion, sei lá, ia ficar meio boring. Isso aí, não, isso aí é retardado. Eles nunca vão falar isso. Vai pra seguir, não volta pra... Não fala isso, não fala nunca. Tem RPG aí que faz você coletar 10 itens aleatórios que se foda, aí você ganha tipo um trocado. Então, tem RPG que faz você jogar ele 5 vezes depois? Então. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos ou lemos os comentários que vocês deixam no site na página do episódio. E nós tivemos alguns comentários, mas nós filtramos para os que nós achamos que teremos mais discussão, etc. Então nós temos 3 comentários do episódio passado, Nintendo 3 113, acho. 113, é o número do azar, com um a mais. E eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. O primeiro comentário é do João. E aí, caras, como vocês estão? Estou bem. Vocês estão bem também? Tô sobrevivendo. Eu tô cansado, acabei de trabalhar, tenho que dormir. Muito bom cast. Também estou ansioso pelo Smash Kart, que vem a todo mundo. Kid Icarus, NES, Alucard, Pac-Man, Kratos, Turma da Mônica. Caralho, mano, coloca aí, tipo... O Tigrão dos Sucrilhos? É, coloca o Dolinho, né? Mano, o Dolinho foi desenhado pelo autor... Na verdade, a Turma do Chaves inteira também. Pelo... É, o Dolinho foi desenhado pelo autor do One Piece, né? Não, ele foi desenhado pelo cara do que desenha o Wolfman Heaven. Ele fez lá uma... Eu vi. Ficou legal pra caralho. Ficou legal. Mano, então dá ali pro Mario Kart. E pro Smash também. O Smash dele ia vir vários líquidos, assim, ia varrer a galera da tela. Vários líquidos? Nossa, isso soa. Eu já pensei em baixaria. Não, ele fala assim, ó. Imagina ele, tipo, Akuma, assim. Tome muito líquido. Não fala isso, mano. Eu lembro daquele comercial dele jogando refrigerante na boca da criança, cara. Beba muito líquido e vem uma onda assim, Dolly, Dolly, nossa, leva todo mundo. Nossa, mano, sabe? Não, Dolly, para, Dolly, velho. Lembro daquela onça pintada toda bugada na Amazônia. É, sobre o Pokémon 2019, maior parte das desconfianças caem quando anunciam 3 novos fofinhos iniciais. Vocês também já caíram nesse dibre, confessem. E... não sei. Assim. Quando você vê os 3 novos iniciais, você fala, vai ser o melhor jogo do mundo, e aí começa o hype, entendeu? Ah, depende, cara. Eu acho que é um hype diferente. É um hype de você gostar do design dos pokémons e, sei lá, tipo... Eu, por exemplo, tô desacreditado no momento por causa do Sun & Moon, então difícil eu cair. Eu tô acreditado. Por experiência, assim, depois do problema aqui do Delphox, né, a gente já fica esperando as evoluções antes de você escolher inicial, né? Como assim, Delphox? Legal, vai se fuder, Mario. É, Mario, cala a boca, mano, agora você... Bicho começa a andar em duas patas e tem pelo da orelha, mano. Tem que agradar os furries, né, porra? Por favor, mas ele é legal, o Delphox é legal e ele tem pelo na porra da orelha desde a porra do Fennekin. Vai se fuder, mano. Ô, louco, na cara. A diferença é que o Fennekin é bonitinho. Ah, e caguei pra você se você acha um outro. Eu não dou tanta importância inicial, acho que pra mim é mais... acho que é mais o continente, a inspiração de onde vai, acho que isso é uma coisa que me empolga mais. E como que você escolhe inicial, Jefferson? Ah, sei lá. Geralmente eu vou de água, quando o verde é muito verde, tipo Bulbasauro, eu vou de grama. Difícil eu escolher Pokémon de fogo. Olha esse palmeirense, mano. Que maldito. E Marião, me adiciona no Pokémon Go. Ali passou um número aí que eu não vou ler. Tamo junto e boa semana. Uma boa Por semana. Por sinal, o Mario adora ser chamado de Marião, gente. Continue chamando assim. É meu apelido padrão. Tipo, a galera vê minha altura, eu tenho 1,89. Mari, vira Marião por padrão. É, ô João, já tá adicionado, tá, cara? Me manda presentinho que eu vou retribuir. É que ele vai mandar o Mario na maconha lá. O próximo comentário é do Rodney Vino Orelena. Boa noite, pessoal. Respondendo, o Tatu Esquecido é um assist trophy sim. E eu, no meio da semana, lembrei de voltar aí pra ver essa porcaria. Ah, eu falei que era, cara. O cara tava no chuveiro, né? E de repente lembrou. Puta, falei mal. Isso sempre acontece comigo. E também vão ter novos DLCs pagos para Mario Kart Deluxe. Então podem dizer adeus para o novo jogo do Switch. E essa informação aí, eu não sei da fonte que você tá tirando, mas as fontes são quentes, porque a gente não... É fonte Águas de Lindóia. Mas por enquanto a gente não tem, assim, sem ser babaca, por enquanto a gente ainda não tem uma confirmação oficial de pagos. Então veremos nos próximos episódios. Por outra parte, se já jogaram Octopath... Ele merece as notas altas que recebeu? Embora eu tenha gostado muito da demo, ainda não comprei. E ele não tá recebendo nota... É que assim, nos lugares que eu ligo, ele recebeu nota 7... 7-8. As variantes, 7-8. Tá por aí, ele não é um 9-10. Eu acho que tá... É assim, né, eu joguei muito pouco ainda, eu joguei um pouco mais do que a demo. Você comprou o jogo? A minha irmã comprou o jogo porque ela tá de férias. Ah! Caralho, eu quero esse jogo. Mas eu tô seguro... Assim, ela comprou digital, porque o físico então aqui... Ah, mano, o físico aqui tá sumido, mas... E aí ela comprou digital, mas só que como o Switch tá no quarto dela, eu só consegui jogar um pouquinho, então não... basicamente não peguei. Mas parece que é a crítica comum da galera de que os personagens não conversam entre si, e aí fica muito estranho. É, eu li essas críticas também. Mas acho que tá, a nota assim, acho que tá certa. Não sei, a gente não tem muita opinião. Um dia a gente grava um cast. Eu muito, tô muito grupo do Facebook, assim, que fica discutindo esses jogos, né? Vocês sabem, né? A opinião de nego em grupo da Nintendo é sempre super ótima. Melhor jogo, né? É o melhor RPG da geração. É. 10-10. E aí a galera fala, ah, porque esse jogo desconstrói o gênero de RPG, porque desde a era do 16-bits não temos um jogo tão bom assim. Ah, é, o fato é, desde a era do 16-bits talvez nós não tenhamos um de RPG de peso em 2D. Então, na maioria deles, eu acho que era indie, né? Oh, não, pô, mano. Trails é em 2D. Ah, você entende o que eu tô falando. Mas não é da Square Enix. A Square Enix não publica. É 3D, né? Os IM Setsuna da vida lá, por mais que seja meio SNES, ainda é 3D, né? É, então a galera fala que, nossa, talvez seja o jogo sucessor espiritual do Final Fantasy VI. Eu vi gente falando isso. Não fala isso. Quando eu leio esse tipo de coisa, ainda mais se tá vindo de um grupo do Facebook, eu já ignoro, cara. Por isso que eu tô meio descrente com esse jogo. Eu acho que ele deve ser um bom jogo, mas ele não deve ser tudo isso. Eu acho melhor, até, voltando à história de os personagens não se conversam, eu não acho que isso é uma crítica pra mim, isso é um elogio. A pior coisa quando você faz 8 personagens é você conseguir amarrar a história sem parecer forçado. Se o problema que os caras comentam é, você tá numa... Vai lá, você tá fazendo a história do jogo, e a história é dividida pra cada personagem. E aí, quando um personagem vai fazer um negócio, parece que ele tá fazendo tudo sozinho. Não entra ninguém da sua party pra... Não tem cena com outras pessoas da sua party. Então, você tá sempre fazendo tudo sozinho com um personagem. Então, por exemplo, sei lá, a mina tá indo vingar o pai dela, tá vingando o pai dela sozinha. E aí, de vez em quando, tem uns negócios lá pra você clicar no botãozinho, as skits do Tales of, né, que também aparecem em Bravely, pros caras conversar, e aparece numa cena aleatória os caras conversando também meio sem nada a ver. Então, a galera tá reclamando disso, que é meio... Não é coeso isso, você ter uma equipe. O Jeff falou 8 personagens, cara. Deve ser complicado. Eu acho que se juntasse tudo no final muito bonitinho e todos somos amigos, eu acho que ia ser pior. Ah, mas... não, mano. 8 personagens é quase pare padrão de Tales of, velho. Então... Final Fantasy IX tem mais que isso. Final Fantasy VI tem 14, se não me falha, então... É, Suicoden 2 aí, que tem 128, mano. Então, a gente tá de boa pra personagem conversando. E eles conseguem resolver. Quando tem personagem na sua party, eles falam alguma coisa específica ainda. Sim. Verdade. Bom ponto, mano. Bom ponto. É, pra finalizar, e falando de RPGs retrôs, pergunto pra vocês. Quais são os RPGs 2D mais importantes para a história dos games? Cara, esse assunto de skin é 64, cara. Calma aí, pra mim são Pokémon Red, Blue, Green, por popularizar o gênero, e também Final Fantasy IV, por trazer um protagonista que não é mais mudo, e por possuir uma história épica que poderia matar seus personagens sem dó. O Red, Blue, Green, ele fala o gênero de caçar monstrinhos ou o gênero de RPG 2D? Não sei. Eu acho que é de colecionar monstros, porque de RPG eu acho que deveria ser Dragon Quest ou antes, mas eu acho que Dragon Quest é um marco mais importante, eu acho. Então, eu vou... Jogando pra JRPG, eu acho que o mais importante é o Dragon Quest, porque basicamente cria, né? Uhum. E acho que Final Fantasy IV, por colocar um personagem também, eu considero Final Fantasy IV, que é o primeiro que fez sucesso. Eu tentei procurar outros jogos que o personagem principal não é mais silencioso de RPG e eu não achei. E eu não consegui encontrar. Então eu colocaria Final Fantasy IV também, por o cara começar a falar. É, o próximo comentário é do Lucas Marques. Aí, vamos lá. Olá, galera. Sempre escuto os caches, mas raramente comento. Sobre o comentário inicial, sei como você se sente, Lucas. Peguei a linha vermelha por uns 3 anos enquanto estava na faculdade e todo dia eu pensava em desistir. Haha. Mano. Eu espero que seja só da faculdade, cara. É verdade. Por favor, que seja só da faculdade. É, cara, não chega a esse ponto, não. Não vale a pena por causa de metrô fazer isso, não. Eu peguei o metrô em Tóquio e é pior, velho. É mais apertado? É mais apertado e, tipo, em todas as linhas, velho, tipo... O pessoal fede a merda. O pessoal escuta funk? Eu acho que não, mano. O pessoal, no máximo, escuta Enka. Enka no meio do metrô. O vagão faz música sozinho agora, pra encher seu saco também? Faz barulho de elefante? Eu acho que mais em sentido de espaço, tem menos espaço, velho, tem muita gente. Mas se a galera não fede... Você não lembra daqueles vídeos lá de galera no horário rush em Tóquio, que tem uns malucos que tá lá pra empurrar? É, tem o policial. Mas, cara, tirando isso, o resto é tudo bom. Não, ó, tem um puta problema de assédio em metrô. Assim, cara, eu acho que é pior, eu imagino que seja bem pior que no Brasil. É, eu imagino que você já tem isso, mas de acordo com o Persona 5, eu aprendi que se você pegar um assento, você consegue ler um livro. É verdade, é verdade. Tóquio é uma capital que tem de tudo, então acho que você vai ter gente fedida, vai ter gente coisa, tipo, é uma... É, tem muitas pessoas de fora, então não são só japoneses, então é muito de tudo. É um cheiro multicultural. Isso. Tem, sei lá, o cara fedido, sei lá, de todos os lugares, então depende do lugar que você tá. Eu tenho certeza que o fedido de Tóquio é diferente do fedido da linha vermelha, então eu acho que eu tô... Nossa, mais... Olha esse espírito de vira-lata. É, sobre o cast, lembro que antes de acabar o Nintendo Club, antigo programa de pontos da Nintendo, algum dos jogos do Dylan estava disponível para trocar pelos pontos. Foi onde eu peguei ele, joguei uns 10 minutos e segui minha vida. Achei bem chato. E ele tá parafraseando o Jeff se o Mario não cortou o Jeff lá no início do cast. Eu jogo Pokémon desde a segunda geração e gostei de todas as gerações, com exceção da última, Sun and Moon. Aê, caralho! Espero do fundo do meu coração que as dancinhas acabem. Não vai acabar. Sobre o novo Pokémon, estou esperançoso. Estou aguardando com a mente bem aberta. Não, eu ia perguntar se é sobre a oitava geração, sobre Pokémon Let's Go, mas ó, provavelmente da oitava geração, porque foi o que a gente comentou no último cast, né? Sim, sim, sim. É que o Pokémon Let's Go, assim, tá todo mundo só esperando rever o que todo mundo conhece, né? Não tem muita novidade que vai encontrar lá, eu imagino. Apoio um cast sobre evento de anime. Eu tive minha cota de eventos de anime cosplay na adolescência. Ouvir vocês falarem do anime Dreams foi muito nostálgico. Você vê que a galera é tão complexo de Estocolmo, absurdo, porque falar de alagamento era legal pros caras. Falar de alagamento, o pessoal já vai dar um flashback na memória e todo mundo já vai, volta pro trauma, assim, automaticamente. Não, o cara fica feliz, velho, foi nostálgico. Tem um sentimento bom tá alagado. Porra, Anime Dreams, Alaga Dreams, eu fui, cara. Quem não tem esse tempo aí, mano, você perdeu o maior evento social otaku que já existiu, assim. Um cara brigando com caras enquanto amigos passam mal, eles tretando com nega, velho. Nossa, delicioso, mano. Sair de lá meia-noite ainda... Uma delícia. E jogar vocês no meio da cena. foi exatamente isso. 8 negros dentro do carro e a gente sai correndo pra pegar o metrô ainda. Ai, que horrível. Mas a gente parar, né? Provavelmente esquece aí de evento de anime. É, já que algumas pessoas pediram, né? A gente vai planejar, a gente vai ver como que a gente vai fazer, porque a gente fez um no passado e, convenhamos, eu acho que não ficou muito bom. Então a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso sem ofender muito. Bom, mas agora a gente tá diferente. Pode ficar melhor. E o Lucas, não é você, Lucas. Ô, Lucas, conta aí pra gente que cosplay que você fez aí. Manda aí o nome, que aí a gente faz que nem o Lucas fez. Não, cara. Manda a foto que a gente quer ver. E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar no site, na página do episódio, todas as suas impressões, dúvidas, críticas, sugestões ou qualquer coisa que você queira que nós comentemos para o próximo episódio. Já aproveitando, nós criamos algumas outras redes sociais, agora nós estamos no Instagram, olha só. Então não deixe de continuar nos acompanhando também no Instagram e nós vamos voltar a publicar vídeos com trechos dos episódios no YouTube. Se você ouve até aqui, não faz diferença pra você, porque você já ouviu, né? Mas não deixem de se inscrever ainda assim. É uma forcinha que você vai dar pra gente, dar aquela curtida, etc, né? É isso e até o próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed pra não perder o próximo episódio.